deserto nos espera pra gente se amar. E no balanço, balancinho desse mar, te amo demais. Só falta você me olhar pra gente se emocionar. Me leva, vou com você aonde for. Quero chamar de meu amor e a vida inteira navegar. Eu pra você, você pra mim. Me leva, destino me fez te encontrar. E a vida inteira navegar. Eu pra você, você pra mim. Me leva, vou com você aonde for. Quero chamar de pra mim.